presente, autorizado o cruzamento da final da 1-0. Reporte final 1-7. Mantém escuto, Lima, Papa Mike. M140, bom dia, ciência da November. Bom dia, M140, só um minutinho pra copiar. Tá ok. 02-01, confirma a altitude e a região que está procedendo. Lima, Papa Mike, confirma a altitude que mantém, 500 pés. Salvador, 4207, 21. 019, reporte através do farol da barra. Pronto, Rafa. Para Recife, autorizado 350, Arizona Uniforme 58, na comanda pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 120, decimal 8, transponda 5551. Sul 4207. Autorizado nível 350 para Salvador, para Recife, via 58. Decolando pista 1-0, curva na esquerda, saída Puca Caju, transponder 1208. Controle 1208, transponder 5551. Reto 61140, vamos para o pushback, Fran. Camara. Solo Salvador, gol 1397, pronto para o pushback, acionamento, posição 3. Fran, pushback, Fran, chama o táxi 1397. Chama lá o gol 1397. 0202, ainda mais que alfa. Também que alfa, confirma o tipo da aeronave? É um Charlie 310, cara. Certo. Nuna, chame centro Recife em 125 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. 251 3325, muito obrigado, 6319. Controle Aracá, controle Salvador, Força Aérea no 426, passou o público, solicita pro direto Aracaju. Coordenação com centro Recife, Força Aérea no 426. 426 vai dar a gráfica. Sério no 426 autorizado, por Aracaju. 426 autorizado por Aracaju, grato, muito bom dia. .4207 autorizado, final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizar no localizador. Portarei, 4207 azul. Salvador, o gol no 397, pronto para o táxi. 120 a bordo, autonomia 0417, alternativa Galeão. Gol no 397, siga a ainda no ponto de espera, chame 286, ajuste 1019 no gol. 286, grato, gol 397. Salvador, é o gol no 397. Livre ingresso e decolagem, vento 130 graus, 139. Além decola, o gol 1397. Gol 397, já tô, hein? 397. Porque o senhor fique atento aí a pássaros aqui, okay, durante a rolagem, decolagem, que hoje a gente já interditou a pista duas vezes, o pessoal da Infraero tá ali na lateral da pista aguardando para soltar fogo e espantar, ok? Fique atento. Ok, obrigado. Sete decolado aos 30, chame o controle 208, bom dia. 208, gol no 397. Para Salvador, gol 1397. 1397, contato radar, suba para o nível 360 na saída da El. Tael, 360, gol no 397. ground control, Buenos Aires, American 980, request push back into Stargate 11. Push back and start like a pivot, the America, come back right to taxi. Push and start approved, American 980, bonjour. Vida da Vimer Alpha, Jeff Cocker. No local, Salvador, Salvador autorizado, decola da pista 197, primeira curva à esquerda. Segue no corredor forte a 1 mil pés, afastando-se por 20 milhas. Controle Salvador 120, décima 8, transponda 0171. Na estabilizando 4207, tá bom. Sou 4207, chame Torre, Salvador em 1, 8, decimal 6. 18, 6, obrigado. Para acionamento e táxi, ajuste 1019. Frequência da Torre é 1, 8, decimal 6, bom voo. Bom dia, Azul 4207. Azul 4207, ajuste altímetro no 019, reporte baixado, travado. Parei. Baixo e travou, Azul 4207. Azul 4207, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 122. Livre pouso, Azul 4207. Salvador, bom dia, Gol 1260, Central November. Bom dia, Gol 1260, acione identificação na chegada da Mare, desça para 2000 pés, o QNH 1019. Identificou 2000 pés, 1019, Gol 1260. American 980, request taxi. Eight zero. Approve tax and she will be. Gate number 6, after, follow the Boeing of Go until holding point. Bear tower 118.6, turn 8109. Okay, you understand, we'll go out 5-6, we'll follow Go to the holding point, then 118.6, American 980. How many people on board are there, American 980? 3:44 de autonomia, Zenando com fim, 168 a bordo. Táxi ainda, no ponto de espera chame torre 18619, bom voo. Táxi via Índia, no ponto de espera 18609, boa. 207, solo aos 38, livre direita, chame solo. 121, 19. Direita, 29, solo, 4207 azul. Solo Salvador azul, 4207, irmão piso, taxi 47. 7, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 25 no 5, alternativa? 2-3-3-2-5. Alternativa, secundário 1-3-3-2-5. Grato. Bravo, Kilo Whisky, pode só um instantinho para copiar o local no corredor, chegou um instante. O 1983, autorizado a linha e decolar pistão no zero, vento 140 graus, 132. Autorizado ingresso e decolagem, não no zero, bom, 93. Take a follow the goal. Until holding point there, contact tower 118.6. Good flight. Understand, we're clear to follow goal at this time, we'll contact tower. Have a good day, sir. Thank you. Alô, Salvador, Salvador, Oxanay 6140. Abatango Juliette Serra Tango de retorno a Salvador. Prossiga via corredor Vera Cruz e Interlagos, acione código 0203, o Juliette Serra Tango. A bordo decolagem, mantenha posição. Mantenha posição na 10, Gol 983. Gol 983, informo pássaro na pista, mantenha posição. Mantenha posição na 10, Gol 983. Prossiga, Lima Kilo Bravo. Pode prosseguir, tá? Afirmativo, portão 1, aí o 4207. Portão 1 do 4207. Oxanay 6140, é o solo, prossiga. 202, puxa o estacionamento. Aqui, aguarde o Embraer Azul partindo no portão 1. Após estar autorizado, puxa back acionamento. Oxanay 6140. Quanto tráfego da Azul no portão 1, estou autorizado puxa back acionamento. Grato 6140. 2 para 2, 20 na zona, 260. Cara, prefere seguir pelo corredor cheio ou pelo corredor forte? Prossegue para 1-7. Mais força. Gentinho de Jamaica, chame torre 1-8, decimal 6. Volta 6, grava pra parede. Bom dia, vou mostrar aqui na Excel para a rotatória completa no divisão. Salvador, compartilhando Índia Mike Alpha na rotatória, completamente visual. Índia Mike Alpha, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. É, Mike Alpha. Luz, confirmando o transponder 0116. Sem a torre em 18, meu paracionamento. E tá, tem legal no 09. Pro Bravo, aguarde táxi. Bravo. Seguindo então pelo corredor forte, está autorizado para Feira de Santana. Decola da pista 17. Primeira. Confirmando, está no Pátio. Confirma o Pátio que se encontra. Decola na interseção da pista 10, interseção delta, faz a decolagem em curva esquerda, ingressa no corredor forte, respeito inicialmente a 1.000 pés. Controle aparelho 120, décima 8, acione no transponder 0263. Um minuto para iniciar o ataque. Já Mike Alfa, repórter baixado, travado. Passou, travou, cara. Tem livre acionamento, chame pronto para o táxi. 2509, Kennedy 1019, informa pista 10 impraticável, devido pássaros na pista, reduza, aguardando praticabilidade da pista, tá 3896. Fonjão 7, Alfa. Dia November Alfa Lima tem cabeceira 17, a parte pronto. Dia Mike Alfa, sala 45, livre a próxima direita, estacionar a frequência livre. Zero para o táxi com 89 a bordo, 4 horas de autonomia, terna Natal. O táxi é parte fundo esperado 17. Signa América, ponto espera 18.000 graus. Pista 10 praticável, autorizado final. ILS, X-Way, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS, reporte estabilizado com 1260. 3896, pista praticável, desça na chegada para 2.000 pés, QNH 1019. Mensão no zero, Lima Papa mais. Traffic Luiz, autorizado táxi, até a intenção da 17, reporte pronto. Siga a Lima Kilo Bravo. Ciente, após a intersecção da 17. Tower American 980 is ready for takeoff, 10. American 980, clears in line up and maintain. We'll line up and maintain position, American 980. Gol 983, decolada 47, chame controle 1920, 8. passar 08 agora. Vitor Tchani, por 5 condições visuais para Salvador, Kennedy 019, via Corredores, Caixa Prego, Vera Cruz, Interlagos, acione código 0204. Kilo Bravo, mantenha a posição. Center. Antônio Salvador, mandei o gol no 983, cruza 2500 na radar. 983, contato radar, suba para nível 360 na saída da EL. Zero wind 150 degrees, 11 knots. Clear for takeoff, 110 American 980. Índia November Alpha, autorizado decolagem, pistão no 7, vento no 50 graus, 1-1 no nós. Torre, bom dia, Oceaneiro 61, para o terceiro ponto de espera da 190, pronto. Oceaneiro 6140, mantém o ponto de espera da 10. Mantém. Eu, confirme a altitude que mantém. Ando próximo, roda agora. Uma Papa Mike ingressando na final da 17, visual com tráfego. Sente, Papa Mike, continua a aproximação, voz de autorização para pouso. Aguardando Lima Papa Mike. Dia Delta Romeo. Vai no pátio da Bata, senhora. Sente, tem condições de fazer pouso direto no hangar da Bata? Afirmativo. Nós. 3198, acione identificação, desça via, chegada mar para nível 050, Kenegal no 019. Autorizado cruzamento do campo, aguarde o transferência de frequência. Autorizado o cruzamento do campo para o Índia November Alpha. Eu need zero radar contact, climb to flight level 390, book a departure. Book a departure 390, American 980, obrigado. E aí, Monte Cabeceiro 17, reporte pronto. Gol 1260. 1260, chame torre 1-8 decimal 6. 1-8-6, gol 1260. Zero estação na frequência livre. Torre 1, Índia November Alpha, cruzou o campo. Índia November Alpha, chame controle 1-20 decimal 8. 1-20 decimal 8 para o Índia November Alpha. O Papa Romeu, Romeu Edmund já tá batendo a Delta. Sente, Lima Kilo Bravo, mantenha a posição. Eco Índia, mantenha a Delta. Tá mantendo a Delta, Índia. Bravo que o Luiz sente uma tempão de espera da 17. Oi, Salvador, bom dia. Gol 1260, final, baixar travado.